Yo, tô sem Lacoste de calote no transporte público. Só não fode nem com a sorte, eu pago esse cúmulo. Não tô passando trote, nem pagando de lock. É que eu não sou atleta, mas tô sempre fazendo esporte. Com o fone de ouvido, inspiro na base de Peter Rock. Mob deep no swing, tá caminhada até Free Willy. Ficaria na capa se acompanhasse o pique. Opa, toré, ré, só andarilho no time. Insisto pelo que vivo, imagino se pelo que rimo ganhasse um troco. Ia tá de uno e não mais de um pé no outro. Fazendo jus a estilo latino americano. Calangano pelo caminho e bola nos planos. Sem ofício, cheio de vício, magro no físico, gordo no lírico. Na carteira tô pobre, mas na cabeça tô rico. E fico pensando por que de tudo isso é tanto bicho, lixo, bicho nesse conflito que reflito. Só minha mãe importa se tô por um fio da morte. Se tem um fio de cobre pra vender, comprar pra ela um lote. Quem dera, mas não dá pra contar com a sorte. Eu me esquivo de posse pra não ter que usar um revólver. Maluco, me vem ainda falar de ostentação. Ostento meu Hollywood que já tá é 1 milhão. Mundão, é trágico. Quem tem, tem, quem não tem, gasta a sola do sapato. Mundão, é trágico. Quem tem, tem, quem não tem, gasta a sola do sapato. Aonde eu tô? Pra onde que eu tô indo? Andando nas ruas com o bolso furado, se pá fica esquisito. Da zona sul pro centro com as pernas doendo. Atrás de um corre de porre, eu já nem lembro. Sempre ligado nos business, da rolé com os FN, fique magro fitness. É o pique da madrugada, atrás de umas gatas, vem de conversa fiada. Eu sou magrinho, mas a canelada é pesada. O coração dispara, sente adrenalina, sente ideia rara. Vamos tomar uma? Só se você financiá-la mais. Vamos dar um take que eu já não aguento mais. Eu tô cansado, bolado, perdi meu quadrado e tenho uma viatura na rua de trás. Estourou meu rolamento, vou ter que pular roleta. Sem arrependimento e não quero treta. De tão chapado eu tô vendo uma sereia, fazendo uns pina esquina só de brincadeira. Vem de cara feia até cair na teia. Me convida pra essa ceia que eu não vou fazer desfeita. Cangando com os meus mano de segunda a sexta-feira. Yo, família FM. É que eu sou só mais um dessa raça ordinária. Cê quer xetrash, loucura, já foram várias. É que eu sou só mais um dessa raça ordinária. Cê quer xetrash, loucura, já foram várias. Quantas caminhadas de bonde cortando a cidade? Assim com esse BH. De skate, sem feitiço, sem vaidade. Largado de tênis furar, dou, lombrar, dou. O terror do supermercado, dou, vivo do mercado, dou. Que o rap de BH me proporciona. Na luta diária de tirar um troco e não beijar a lona. Várias gatona. Não entendo como que ainda cola com os pés rapado. Sinto de catar, sou sem sapatênis. Quem manda em mim é meu p. Pelo estilo rueiro de vida, ele é tarado. Ele é tarado. Só gordo que agora não entende, bate de frente, racha a testa. Família FN em festa, somente dislexa. Que chega pra pesar o crime, acabar com a festa. Onde é que está? A bota que eu larguei porque eu lesei e pá. A bota que eu larguei porque eu lesei e pá. Porque eu deixei ir. Esse é o rap do calango dos manos que tão andando a uma data. Por isso que o excesso de cigarro não mata. Bonde do tabaco acompanhado de uma linda catuaba. Caos que falta solução. Panturrilha definida por falta de condução. Pelo menos pra mim que perdi o cartão no busão. Puto falido sem um tostão. E tô tostando. 27 graus e minha cabeça tá estourando. O fone do andarilho tá constando e tá cortando. É Charlie Brown na veia. Eu tô suando e a Patrícia me olha com cara feia. Vejo logo à frente o mano que incendeia. Eu peço um salve, ele me salva. Eu dou uns puxos, eu agradeço e saio fora. Rap do calango, nova escola. Passo por passo, deixando história. É que eu sou só mais um dessa raça ordinária. Sem cash, é trash, loucura, já foram várias. É que eu sou só mais um dessa raça ordinária. Sem cash, é trash, loucura, já foram várias.